Vandalismo, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Vandalismo. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longíguas datas, onde um nume de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. A ogiva fúlgida nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas e os florões e as pratas. Com os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos. E erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Fim do poema. Gravado por Lucas Menezes, Uberlândia, 2008.